Fala, galera, estamos começando mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini, e eu queria muito ter ido numa festa de Halloween. É sério isso? É. Tamo junto, cara. Não, sério, cara. Você nunca foi numa festa de Halloween? Não. Eu também nunca não. Fui. Mas nunca estiveram na escola, tipo, nada de brincadeira, assim, nada? Não, mas tipo agora, como uma pessoa adulta, entendeu? Ah, numa festa de Halloween, tipo aquelas americanas, tá? Vamos marcar. Não americanas, mas tipo, sei lá, alguma festa de Halloween, vamos marcar. Bom, aqui é o Jun, e se eu morasse no Japão e fosse nessas festas de Halloween, eu ia ficar farmando doce até umas horas no McDonald's. Aqui é o Akira. Em 2015, foi preso um cara lá no Nihon, tava usando uma máscara, uma serra elétrica, cara. Que te lembra isso? Mas de verdade? Era de brinquedo no final. Então o cara foi preso por estar usando um bagulho de brinquedo? É que o pessoal ficou... aterrorizado, né? É, porque ele queria ir só pra zoar o pessoal do trabalho, né? Só que aí o pessoal ficou com medo. Chama a polícia! Meu Deus! O Japão ainda não tá preparado pro Halloween. Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio a gente vai estar falando sobre o Halloween. Eu sei, né, que quando vocês estiverem escutando esse episódio já vai ter passado o Halloween, mas ainda tá no período ali, né, pra falar de Halloween. E vamos falar especificamente sobre Halloween no Japão, né? Será que os japoneses comemoram o Halloween? Será que é como nos Estados Unidos? Não sei, vamos descobrir agora no programa de hoje. Bom, vamos começar fazendo o jabazinho do programa agora, porque agora a gente tá evoluindo, né? Agora a gente tem jabá antes do programa, que é o Apoia-se, a campanha para você apoiar, virar um apoiador do Papo de Japa, ajudar a gente a continuar produzindo e melhorando o programa. O link tá aí no post, né? Mas é bem fácil de decorar, é apoia.se/papodejapa, apoia.se/papodejapa. Você pode virar um apoiador, ganhar recompensas com isso, né? Eu cheguei a explicar, né? Saiu essa semana que tá saindo esse episódio, um episódio express, né, mais ou menos explicando como funciona a nossa campanha no Apoia-se. Bom, é bem simples, bem fácil, tem as nossas metas lá, quais são os objetivos, né, basicamente custear o podcast, né, custos de hospedagem, servidor, futuramente tá comprando equipamento, microfone, câmera, então toda ajuda de vocês vai estar fazendo com que a gente melhore a qualidade do programa. Sendo investido aqui, né? Exato, exato. E como falei, os apoiadores vão estar ganhando recompensas, né, lá no Apoia-se. Você não só apoia, você apoia e recebe algo em troca, né? Claro, a recompensa maior, né, é sempre você ter o seu projeto sendo continuado ali, né, o conteúdo sendo produzido, mas também a gente vai estar recompensando aqueles que nos apoiarem em forma de agradecimento, futuramente aí em forma de sorteio de brindes, né, depois a gente pode ver melhor o que vai rolar, se a gente faz camiseta do programa, por exemplo, para sortear, ou se a gente compra alguma coisa, grupo no WhatsApp, grupo no Facebook aí com a gente, né, pra gente trocar uma ideia. Então, com o passar do tempo, a gente vai estar pensando aí em recompensas maiores pra galera que apoiar. Inclusive, né, aproveitando aqui no começo, né, já faz todo o jabá direto, já quero agradecer que no primeiro dia de campanha a gente já teve o primeiro apoiador, foi o Gilson Makimoto, foi um apoiador sensei, ou seja, o cara já pegou o plano master aí, já é o nosso mestre, né? Obrigado aí, Gilson sensei. Muito obrigado. Muito obrigado, você agora é nosso apoiador, nosso mestre, nosso patrão, né? Então, cara, nossa, no primeiro dia, que eu realmente não esperava, como eu falei até, né, as coisas estão acontecendo muito rápido nesse podcast, eu não tô, às vezes não tô conseguindo nem lidar. A gente não tá sabendo lidar com o que tá acontecendo. Realmente, novamente, muito obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente. E fica aí o convite, né? O pedido especial pra vocês também se tornarem apoiadores, se tornarem nossos patrões, né? Você pode falar, né? Que, caraca, esses caras aqui, ó, eles fazem um podcast pra mim. Olha aí, que coisa bacana, né? Tá na descrição aí, no post, o link da campanha explicando direitinho as metas, as recompensas e como funciona, beleza? O site também é super simples, aceita boleto, aceita cartão. Aí, bom, no geral é isso, esse foi o jabá. Por enquanto, não aceita RIM. É, ainda não. Ainda não, mas também os nossos valores são bem baixos, né? Tipo, 2, 5 ou 10 reais, né? Então, não pesa no bolso de ninguém. Dá pra ser um apoiador do Papo de Japa e ajudar a gente a produzir o programa. Beleza? É isso aí, muito obrigado. E agora sim, bora pro programa. Bom, o Halloween, né, ele é uma comemoração aí, uma data, né? Não posso dizer celebrada, bom, talvez celebrada, né? Hoje é mais uma festa do que... uma celebração, né? Qualquer outra coisa, né? Bem tradicional aí no país de língua inglesa, né? É uma data com origens religiosas, origens cristãs, né? Então, realmente não faria o menor sentido ser uma data tradicional no Japão, né? O engraçado aí da origem do Halloween, né, é que ela tem a ver ali com... a data da Igreja Católica ali, o dia de Todos os Santos, né? Que é no dia 1º de novembro, que é antes do dia dos finados, que é dia 2. Então, o Halloween, em inglês, começou a surgir por causa que o termo dia do Todos os Santos em inglês é All Hallows. Então, esse dia, essa véspera do dia dos santos, começou a chamar All Hallows Eve, né? A véspera do dia dos santos. E até chegar na contração... Halloween. Halloween, né? Achei bem interessante. Legal. Isso, né? É claro, é uma longa história, né? Nem é o objetivo desse programa explicar a história do Halloween. Mas ele teve essa origem aí, basicamente... Tem uma origem dos celtas também, né? Acho que começou lá... Muitas tribos antigas, né? Já tinha datas pra homenagear os mortos, né? Os seus antepassados. Então, à medida que o tempo foi avançando, os países vão se misturando, cada um vai se adaptando ali, né? Principalmente na Inglaterra, ficou bem forte. Começou essa tradição de tornar o Halloween algo mais festivo. O Halloween realmente sempre teve essa origem aí de ser algo, um dia, né? Pra celebrar os mortos. Atualmente, o Halloween virou mais uma festa do que qualquer outra coisa, né? Mas ainda tem aquele... Sobra, né? Aquele resquício aí de algo assustador, né? Geralmente é bem associado a fantasmas, né? Zumbis, né? Que estão na moda aí. E, bom, o Japão, né? Onde o Japão se encaixa nessa história? É uma boa pergunta. O Japão... Realmente, não teria motivos para celebrar o Halloween. Não ter uma influência cristã lá ou algo do tipo, né? O Japão também já tem, né? Suas datas aí, seus feriados para celebrar os antepassados, para celebrar os mortos, né? Então, o Halloween, ele se deve muito ali a uma influência da Disney, né? Ele tem essa origem meio estranha, né? Meio alternativa no Japão, que foi a Disney que introduziu o Halloween lá. Muito por conta da ausência da influência religiosa lá, o Halloween é algo muito mais comercial, né, na verdade. Não tem nenhum apelo religioso, nem nada do tipo. Então, o Halloween no Japão é realmente mais decoração, fantasia, festas, né? Esses movimentos, assim, tipo, esses desfiles, essas festas, a galera fantasiada, né? Foi uma parada, uma tradição, essa tradição, entre aspas, começou na Disneyland de Tóquio. Você não via festas de Halloween em Tóquio ou no Japão. Isso começou na Disney. Não havia algo preparado, assim, pra Halloween. Assim como também não tem nenhum doces ou travessuras lá, né? É algo bem cultural, assim, né? Nos Estados Unidos, né? A gente cresceu aí... Eu, pelo menos, cresci muito frustrado, né? Que eu nunca vou poder realizar isso na minha vida. Ah, a gente pode um dia, vai. Não, mas não vai ser graça, né, cara? A gente só a gente vai fazer isso. Os caras barbados lá pedindo doce na casa do... Eu sou baixinho, coloco uma fantasia que cobre o corpo inteiro, o pessoal pensa que eu sou criança, rapaz. Só vai, entendeu? As crianças hoje em dia estão muito altas, uma, né? Uma criança bombadona, velho. Não, pode ser uma fantasia de corpo inteiro, tipo um fantasma, um lençol, né? Então, mas tipo assim, uma coisa que eu acho muito importante citar é que a Disney, ela, até hoje, ele não deixa as pessoas, as crianças ou pessoas, se fantasiarem de nada que não seja relacionado à Disney. Eles sempre se fantasiam com coisas relacionadas à Disney. Ou seja, tem que ser com coisas do universo Disney, desenhos, ou tipo, franquias que a Disney tem. Por exemplo... Star Wars, eles podem se fantasiar porque é da Disney, entendeu? Uhum. Só na Marvel eles não querem, não sei por qual motivo. Ninguém sabe o motivo, mas não pode. Também não pode body paint, né? Que seria tipo pintura corporal. Mas tipo, qualquer fantasia que seria válida a partir do momento que seja da Disney. Sim. Quando for dentro do parque, é o Halloween dentro do parque, entendeu? Sim, sim. Então, né, os primórdios aí da celebração de Halloween no Japão era basicamente isso, né? Sem trick or treat, né? Sem ninguém pedir doce. A única festa lá, únicos eventos especiais basicamente pertenciam à Disney, né? E também, né, claro que sempre tem aquele pessoal mais conservador, né? Então, o Halloween, como sendo aí uma comemoração nitidamente americana, né? Nitidamente ocidental, há quem não veja com bons olhos, né? O Japão celebrando o Halloween, né? Então... Sempre tem aquela galera mais tradicional, então a gente não vai ver nunca o Japão comemorando um Halloween como se comemora nos Estados Unidos. Eu acho que em nenhum país você vai ver isso, né, cara? Não, sim, eu acho que, por exemplo, dos Estados Unidos ali pro Canadá, você não vai ver tanta diferença assim. Inglaterra e tal, nos países de língua inglesa, eles é mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho que o que faz o maior big deal, assim, do Halloween talvez seja os Estados Unidos mesmo. Ah, então, exatamente. Mas vai ter a diferença entre... Japão e Estados Unidos, sempre, né? O Japão, ele não tem muito essa vontade de conhecer essa parte da cultura, né? De Halloween. Uhum. Até porque tem mais idosos do que novos lá ainda, né? Pessoal mais tradicional, né? Dizendo. Isso. Então, mas assim, eu acho interessante, assim, porque lá no Japão, pelo menos, eles conseguem fazer paradas ou, tipo, marchas, né? Sobre o Halloween. Aqui no Brasil, se você parar pra ver, a única coisa que a gente tem é balada de Halloween, entendeu? Sim, sim. Festa fantasia, tipo, raramente, entendeu? E algo que eu gosto, entendeu? Particularmente, eu acho legal. Eu gostaria de sair, tipo, fantasiado, tipo... com um tema específico pra fazer alguma coisa legal, entendeu? Uhum. Só que a única coisa que nós podemos fazer aqui é embalada. Exato. Então, né, no Halloween no Japão era a festa da Disneyland da Tóquio e do Universal Studios lá também. E aí eles foram crescendo, né, cada ano a proporção foi aumentando. Até recentemente, né, o Halloween tem crescido bastante no Japão. Mas ainda contando ali como era no começo, né, era mais uma parada de estrangeiros mesmo, né? Os estrangeiros se fantasiavam, iam beber em público. Até houve um episódio aí, né, no começo, que em 2009, como o Halloween era uma data que, tipo, tinha os japoneses que comemoraram, mas ela era mais vista como o dia em que você ia ver estrangeiros bebendo no trem. Tipo, em público. Eles iam estar loucões na rua, fazendo arruaça. E, claro, os japoneses não veem isso com bons olhos, né? E em 2009, né, teve um episódio, uma estação de trem de Tóquio, que uma galera foi lá, tipo, com cartazes escritos, tipo, Gaijin estúpido, saia do Japão. Ô, louco. Nós, japoneses, não precisamos de Halloween. Porque, no começo, né, os japoneses não entendiam, né, que era o Halloween, não comemoravam. E era uma data que a maioria de estrangeiros estava festejando lá e incomodando, né? Mais incomodando do que agradando o japonês. Nota, pra quem não manja japonês, Gaijin é estrangeiro, tá? Sim. Boa. Então era isso, né? Tipo, o japonês tava lá de boa, um dia normal pra ele, né? E do nada, tipo, chega um vagão de trem, né? Com um cara vestido de Scooby-Doo, um cara vestido de Batman, né? Do tubarão. É, cantando, gritando, bebendo. Então é isso. No começo foi... É amedrontador, melhor dizendo. É, os japoneses não gostavam. Mas, se você for parar pra pensar, né? Uma parada mais ou menos lógica, né? Que os japoneses iriam em algum momento gostar do Halloween. Porque antes mesmo do Halloween pegar lá, os japoneses introduziram a palavra cosplay, né? Eles criaram essa parada, né? Então, cara, o Halloween é uma data basicamente que as pessoas fazem cosplay, né? Então... Bom, eu pensei que você ia falar alguma coisa mais diferente. Não. Não, eu pensei que você ia falar algo do tipo... Ah, bom, o Japão ia acabar gostando porque, né? Se você vê as maiores, tipo, bizarrices vêm de lá, entendeu? Então... Não é... Óbvio que tem mais motivos também, mas um dos principais é esse, né? Que o Halloween é uma parada que hoje em dia, né, a galera celebra se fantasiando de coisas, né? E, pô, isso os japoneses fazem há muito tempo já, né? É, exatamente. Então, foi uma parada que pra mim seria lógica, né? Mas, né, claro, talvez a coisa principal aí, né, que seria o pedir doce de casa em casa, isso realmente seria mais difícil de pegar. Mas lá já é relatado, né, já se nota que cada vez mais crianças estão participando do Halloween, indo a eventos específicos pra criança, né, e também se fantasiando. Porque no começo, né, era uma parada de adulto mesmo, né, que nem você falou, tipo, era balada de Halloween pra adulto. Ah, lá também era assim? Sim. Só adulto que curtia, assim, o Halloween, né, porque era basicamente isso que falou, tipo, era um dia pro cara se vestir de Superman e sair bebendo na rua, né. É. Então, não tinha muito esse apelo infantil, né, que talvez tenha o Halloween. É, mas sobre o doce ou travessuras, né, de toda forma, eu acho que é algo que não vai chegar no Japão. Até porque a maioria das pessoas que ficam lá na casa deles, eles acham meio, como posso dizer, chato, né? As pessoas vêm de bater em porta pedir doce. Mas o interessante é que todos os eventos japoneses de Halloween, todos, são como se fosse uma marcha. Então vai uma galera junta e vai pedindo doces em restaurantes e algumas lojas que são cadastradas lá entre os... Participantes. O que é meio ruim é que muitas dessas lojas que estão no caminho não participam. É. Então eles também não querem que pessoas fantasiadas entrem na loja deles. Então muitas vezes tem uma pessoa que orienta, fala que loja pode, qual não pode. Uhum. Então é bem organizado. É uma coisa bem legal. Sim, né? Ainda tem uma barreira bem grande, né, ser quebrada, né? Mas já se nota, né, com o passar dos anos, o aumento de merchandising, o aumento de produtos especiais, né, de Halloween. Você vê McDonald's fazendo produto de Halloween, Burger King, né? Programas de TV e todos se aproveitando do momento, né? Da data pra fazer algo diferente, né? Pra atrair mais público. O que é interessante, né? Que o Japão, agora que a data tá se popularizando lá, eles não estão só simplesmente, tipo, importando o Halloween. Não tá só importando a data e a celebração. Eles estão dando os próprios toques deles, sabe? Como, tipo, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, né? As cores do Halloween ali que predominam são laranja e preto, né? Laranja ali da abóbora, o preto ali da dark, né? Da escuridão. Mas você também, tipo, vê verde, roxo também, né? Aparecendo. no Japão, né? É mais ou menos isso, só que, tipo, as paradas têm um significado diferente. Porque o roxo, no Japão, né, ele pode se referir aí a bruxas, né, e a feitiços, mas ele também pode se referir a batata doce, como o Halloween acontece lá no outono, e é uma época de batata doce, né? Então, você vai ver mais batata doce lá do que abóbora, né? Por exemplo, né? O Japão não vai ter abóbora em tanta abundância por ser bem caro lá. Então, já você já percebe esse toque, assim, diferente, né? Inclusive, se eu não me engano, lá eu vi que tinha uma versão de batata frita lá do McDonald's, que é com chocolate, né? Um marronzinho e um roxo, que seria batata doce lá, tipo, molho de batata doce. Não sei se é bom, né? Mas... Bom, aparentemente também tinham muitos bolos, né, de batata doce em si. É, tem, exato. Sério que tem isso? Tem muito produto, exato. Tipo, você vai ver muita coisa roxa lá. Porque se você parar pra ver, é época. Isso. Então, exato. Eles têm que vender. Eles substituíram o pumpkin, né, que é a abóbora, pela batata doce, basicamente. E também tem o... Lá deve ser todo monstro, beer. Então você vai ver muito produto de batata doce, muita coisa roxa lá em termos de Halloween, né? E acho legal, né? Tipo, adaptar pra sua realidade, pra nada. Achei bem, bem interessante isso. Outra coisa, né, que faz com que seja possível é porque a abóbora japonesa, né, ela é verde por fora, né? Não é aquela laranja americana, né? Então, como a abóbora é importada, tipo, fica muito caro. Não vai... É bem mais difícil de você ver ela em grande abundância, assim, pra fazer festa, pra você usar uma abóbora só pra decorar teu quintal, só pra decorar tua casa, que nem você vê nos Estados Unidos, né? Então... Você faz isso, os caras falam assim, nossa, olha aquele riquinho lá. É, cara, você vai estar ostentando muita grana, né? Uma coisa engraçada lá, né, que foi uma definição lá que um escritor japonês, eu vi ele dando pro Halloween, que, tipo, o Halloween, ele seria mais ou menos uma versão infantil da tradicional época de assustador, entre aspas, assim, do Japão, que é no mês de agosto, né? Ou seja, o Halloween, tipo, pros japoneses é a época das crianças, assim, se divertirem com coisas de fantasma e tal. Os adultos já têm essa época aqui, que é no mês de agosto. É tipo, é um modo de ver as coisas, né? Que no mês de agosto são celebrados os feriados de Obon, que são quando os espíritos mortos vêm visitar os templos que tem nas casas, né? Então, e são quando as famílias elas vão limpar os túmulos, isso, dos falecidos. E, claro, tem gente, né, que nesses dias aproveita pra relaxar, né? Ficar longe desse clima de morte, entre aspas, né? Mas também é uma época que esse assunto morte, né, fica no ar, assim, né? Fica em evidência, né? Melhor. É, exato, né? Porque as famílias vão visitar ali os seus parentes falecidos, né? As pessoas acabam passando algum tempo ali no cemitério. Então, é uma época também que eles aproveitam pra trazer esse negócio de assustador, de fantasma, de lendas, assim, né? Então, isso... Se fosse pra dizer qual é o Halloween do japonês, né? Mas, tipo, Halloween na concepção da palavra, a época que você faz tributo aos mortos seria essa época em agosto, né? Seria o Obon. Nessa época de agosto, é muito, muito comum você ver essas histórias assustadoras na TV, né? E nessas histórias, inclusive, uma dessas citações, assim, desse autor japonês, fala, né, que você nunca vai escutar a palavra Yurei no Japão pra se referir a Halloween. Porque, como posso dizer, tipo, Yurei seria uma parada bem mais... Sinistra. Exato, exato. Coisa mais pesada, no caso. Sim, né, esses espíritos são envolvidos aí com... Maldade, catástrofes ou coisas que possam acabar. Espíritos vingativos, né, sim, cara? Histórias tensas, né? E aí, né, você vai ouvir o Ghost mesmo, né? Ou o Baque, pra se referir aos fantasmas, espíritos do Halloween, né? Que... É um pouquinho mais bonitinho, né? É, tem um... Tem um ar mais fofinho. Exato. Exato. Então, é até engraçado, né, que nessa entrevista, assim, você fala que Yurei é fucking terrifying, né? Que ela disse, você até pode me citar falando isso, né? Porque... É uma parada muito mais assustadora do que um fantasma, tipo um ghost, né? Que nem a gente fala. Sim, é tipo uma assombração, entendeu? Sim, um negócio, sim, mais medonho. Que o Yurei, né? Ele vai aparecer pra você se você tratar alguém mal, né? Ele vai voltar pra te atormentar. É uma parada meio karma, assim, sabe? E eles são totalmente indiscriminados, sabe? Eles são quase minas espirituais. Eles são indomáveis e são capazes de matar qualquer pessoa que tá no caminho deles. Tipo, não importa se você é inocente, completamente inocente ou não. Então é uma parada realmente assustadora, né, cara? Sim. Um espírito que, se você tá no caminho dele, ele vai te matar. Então esses são mais os espíritos, né, que são usados, assim, como histórias de terror pros japoneses, né? Ou se ele tiver com um pouquinho de carência, ele pode te levar também. Só por carência? É, você tipo, ah, nossa, tô sozinho aqui. Eu quero levar alguém junto pra fazer companhia, ele leva também. Gente. Agora, então, né? Agora a gente aqui no Ocidente, né? A gente tem uma variedade aí de fantasmas, né? Desde assustadores também, como vingativos, até amigáveis e fofinhos, né? Como o Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, né? E o Yurei não, ele não é nada amigável. E, tipo, você nunca vai ver um brinquedo de um Yurei, né? Tipo, caraca, é inimaginável essa parada. Então, mas você vai ver brinquedos de fantasma, né? De golfes, né? Mano, depende do público. Você vai achar um brinquedo de Yurei, mas depende muito do público e da data, vamos dizer assim. Não vai ser um brinquedo, né? É, não vai ser algo pra o Halloween, entendeu? Ainda mais envolvendo crianças. Exato. Ou seja, o Halloween japonês, né, o Obon, não tem esse apelo de mercado que tem o Halloween, né? Então, o Halloween, tipo, inspira muito mais merchandising, muito mais produtos, e isso explica o fato dele ter essa conotação totalmente diferente no Japão. Como aqui no Ocidente, né, como a gente falou no começo, o Halloween é bem de perto ali conectado, né, tem suas raízes ali com a morte, né, suas raízes são em festivais de mortos, como o Dia de Todos os Santos, mas aí no Japão realmente ele não tem essa conotação, é mais pra diversão mesmo. Exato, mas também, né, não quer dizer que ele não vai ser algo assustador, que vai ser algo totalmente infantil. Recentemente tem um número aí de atrações, né, como casas assombradas, crescendo no Japão, principalmente agora, né, no outono, e é reportado, né, que os japoneses sabem fazer terror, né, então é reportado que elas são realmente assustadoras, né, como por exemplo aí tem uma atração do Resident Evil, no parque do Universal lá, e claro, eles são de zumbis, né, mas mesmo assim são bem assustadores. Enquanto, né, o Halloween da Disney, né, ele é bem mais fofinho, bem mais tranquilo, descontraído, né, então tem zumbis, vai ter outros fantasminhas assim, né, mas nada que vai fazer você sujar as suas calças, né? Bem longe disso. Por exemplo, no Halloween da Disney, você vai ver muito, tipo, jovens vestidas, assim, de enfermeira zumbi, empregada zumbi, coisa bem mais leve, né? Coisinha de zumbizinho, século XXI mesmo, Crepúsculo e tal, né? Nada muito assustador. Os caras, né, vão vestir de Batman, vão vestir de Superman. Power Rangers. Power Rangers. Então, assim, há uma parte do Halloween que ainda explora um lado assustador, mas a gente pode dizer sim, né, que grande parte do Halloween no Japão é algo bem mais descontraído. E aí, né, tem essa mistura aí, né, de as criaturas tradicionais japonesas, né, e o público novo do Halloween, né, essa galera que tem esse viés mais, entre aspas, ocidentalizado, né, do Halloween. Então vai ter um pouco desse choque mesmo, né? E aí, com o passar dos anos, a gente vai ver como isso vai funcionar melhor. Mas, o Halloween, né, ele tem ganhado, sim, a aceitação da galera, porque as pessoas no Japão, né, essa ideia de, principalmente agora que está sendo implementada lá, de eventos com casas assombradas, por exemplo, elas são divertidas, né? Porque, e o Halloween no geral, né? Tipo, todo mundo gosta de doces e de se vestir, né? De se fantasiar. Então, o Halloween se torna ali uma desculpa, entre aspas, né? Um motivo para os japoneses, para eles aproveitarem de novo essa época de fantasmas, de histórias de terror de novo. Eles têm a primeira em agosto e mais uma em outubro, né? Então, todo mundo quer, tipo, poder celebrar isso duas vezes ao ano. Então, o Halloween é bom, né? Tá, os japoneses têm essa oportunidade de celebrar mais uma época fantasmagórica no ano. E só que talvez até com um tom mais descontraído, mais divertido, né? Diferente do Obon, que é totalmente mais sério e assustador. Bom, legal mencionar também que nessa mesma época de ano, muitas escolas, eles fazem um tipo de festival com as crianças sobre o Halloween. E não só crianças, mas algumas pessoas do colegial também. Então, o que eles fazem? Eles fazem vários tipos de eventos dentro da escola mesmo, e os próprios alunos vão de sala em sala pedindo doce, isso, ficam esperando pra receber doce ou dar doce, etc. E nesse mesmo evento, eles fazem muito o Bakayashiki, né? Que seria aquele, umas casas mal-assombradas dentro das salas de aula pra assustar as pessoas e gerar um certo público. E é bem interessante que eles, esse negócio de gostoso das travessuras em si, eles fazem dentro da escola pra não ter que ir de casa em casa atrapalhando outras pessoas, entendeu? Então é bem interessante essa forma que eles resolveram mudar, né? Uhum. No Halloween, pra, tipo, adequar a forma deles. Sim, sim. Sim, acho que sobre o evento é mais ou menos isso, né? Acho bem... Bem legal que o Halloween se popularize no Japão, sim. Como eu falei, tipo, tem tudo a ver, né? Os japoneses gostam dessas paradas de terror, né? Uhum. E mesmo que ele não tenha esse apelo de terror, de morte, tanto quanto o feriado tradicional japonês, é uma data legal pra galera se vestir, né? Pra galera se divertir. Como eu falei, os japoneses já gostam de fazer isso, né? De se vestir de personagens. Então, não vai ser algo totalmente diferente, né? Por exemplo, aqui no Brasil há essa barreira, né? Sair e ver pessoas fantasiadas de outra coisa. Ainda é uma coisa que causa estranheza, né? Mas no Japão, não. E aí, né, o Halloween se popularizando entre pessoas de todas as idades, né? Não sendo algo só de adultos, mas também não sendo algo só de crianças. Então, acho bem maneiro. Mas aí, né, a gente falou aí que... No começo, o Halloween era basicamente na Disney de Tóquio, no Universal Studios, né? E depois começou a se tornar algo mais espalhado, assim, tipo, bem esporádico mesmo, de bar, de algumas baladas. Mas hoje, né, a gente já tem eventos, né, tipo, carreatas, festas, paradas de Halloween no Japão, né? Marchas também. Então, essa primeira parte aí a gente falou, né, de como se desenvolveu o Halloween, né, como... Ele saiu de lá uma celebração pequena, só de estrangeiros, até agora se tornar algo maior, algo comercial, que você vê por todos os lugares, né? Você vê muitas lojas vendendo, restaurantes vendendo, a TV falando, até chegar agora, né com eventos de Halloween. Tem eventos de Halloween no Japão. E agora a gente vai falar desses eventos. Então, né, o primeiro, eu acho que a gente já citou, né, que é o da Disneylandia de Tóquio, né, o Resort, né, então, dentro da Disney, né, o Disney é um complexo gigantesco, né, então você vai ter paradas lá, vai ter comida tematizada, vai ter produtos e decoração especial para todos os parques. O parque aquático tem festividades ainda mais interessantes, né, com os vilões da Disney, né, aparecendo lá para cumprimentar a galera. O público ali, né, alvo, né, realmente seriam crianças ali, né. Uma coisa interessante do Halloween, né, até que crianças de até 11 anos são permitidas entrar na Disneyland fantasiadas durante todo o ano. E no Halloween, qualquer um, né, se você tiver mais de 11 anos, você pode entrar fantasiado também. Eu acho isso bem maneiro. É a época de ir pra Disney fantasiado. E esse ano, esse período aí de fantasias vai ser ainda melhor, porque nos outros anos, né, eles só liberavam essas fantasias durante duas semanas, né, só esse período de Halloween aí. Esse ano não, vai ser maior esse período, né, então ele já tava rolando já, né, entre 8 de setembro até 31 de outubro, mais de um mês inteiro aí, né, pra galera se fantasiar, ir fantasiado pra Disney, e como o Jun falou, né, você só pode ir lá fantasiado como personagem da Disney. Que eu acho correto, né, cara? Você pensou, você vai pra Disney com fantasia de uma rival da Disney? Errado, né? Errado. Errado. E como você falou, né, os filmes da Pixar são liberados, Star Wars tá liberado, porém Marvel ainda não, eu não sei porquê. Eles não falam motivos? Eu acho que é questão contratual, eu acho. Então, de venda aí, né, de direitos e tal, então deve ter algum imbróglio aí, né? Mas esse aí é o evento raiz, né? Um evento que começou a tornar o Halloween possível. Um big deal no Japão, né? Graças à festa de Halloween da Disney, a gente espera um dia experimentar para ver como que é, visitar. Mas, é claro, não só a Disney se resume ao Halloween no Japão. Hoje a gente pode dizer isso, né? Há várias opções de eventos grandes, né? Não é nada pequenininho, não. São eventos respeitáveis. A maioria deles são coisas na rua mesmo, né? Isso que é bem interessante, né? São eventos que acontecem na rua, próximo a estações de trem, algo do tipo. E que já movimentam um grande público já, né? Nós temos um que me chamou realmente minha atenção, que foi a de Kagurazaka Bakeneko Festival, que seria tipo, literalmente traduzido, seria tipo gato vestido, né? Gato trocado. Então o que acontece? Você simplesmente vai com orelhas de gatinho, com rabo de gato, e assim vai. Porque eles tentam mencionar isso como aqueles fantasmas de gatos, né? Que viram aquelas entidades que têm aqueles poderes sobrenaturais, né? Que muitas vezes são como alguma entidade protetora de alguma coisa. seja de florestas, ou seja de cidade, ou de certo local, etc. Esse tipo de evento, é, pra você se inscrever, você tem que, é, você ter por pessoa, é, seria 500 yen, é, pra você poder se juntar à marcha, né? E o pessoal que estiver, tipo, na pré-escola, né, que seria... As criancinhas que estiverem na escola vêm de graça. Então só entra lá, você vai aparecendo em algumas lojas, fazendo passeata em algumas lojas. E algumas lojas participantes vão te dar doces. Seria tipo uma aquela pedida de duas ou travessuras, né? Só que em vez de ser em casa, você fará em lojas ou restaurantes. Uhum. Então, mas isso que é interessante, né? O evento, como a gente falou, ele acontece na rua, né? Mas devido ao aumento de participantes, ao aumento de público, eles começaram a cobrar, né, uma taxa de participação, 500 ienes, né, esse ladinho de pinga, né, pro japonês. E aí essa taxa, né, ela é usada em forma de segurança adicional ali pro público e também em caso de acidentes, né, como se fosse um seguro em caso de algum acidente, né. Ou seja, os japoneses pensam, né, no bem-estar ali do público. É bem legal isso. De fato. Tem um minigame aqui, dentro desse evento mesmo, que me chamou a atenção. É para crianças abaixo do ensino primário. De todas as pessoas que são vestidas de gatos, vai ter um sendo procurado. As crianças têm que procurar ele e ganham... Provavelmente ganha doces, né? É uma atividade, né, pra reunir as minigame, crianças. Minigame, né? É. Legal. Mais um da lista que chamou bastante a nossa atenção foi Roppongi Halloween. É um evento um pouco maior que o Roppongi Hills Halloween Parade, que é uma estrada maior, que é em torno de 2 km andados, né? Por pessoa, a pessoa paga 2 mil yen pra poder se juntar ao evento em si, né? Que é a mesma coisa que a maioria de todos os eventos, que seria você vai passando durante esses 2 km pedindo duas ou travessuras em cima de lojas, restaurantes e etc. Se você não quiser participar da parte de você pedir os doces, seria tipo fazer duas ou travessuras, aí, no caso, você custaria só 500 ienes, você não precisaria pagar os 2 mil pra ficar pedindo em si. Você só participaria da parada lá, fazendo sua fantasia e seguindo todo mundo com os participantes, né? Assim que você paga em si, você recebe uma pulseira, né? Que te ajuda ajuda, na verdade, as lojistas dos restaurantes e lojas saber que você é um dos participantes do evento pra poder te dar os doces. E também vai ter muito... Vai ter um menu diferenciado em vários restaurantes, ou bares, ou lojas, que seria um menu só para esse evento. Que seria tipo um menu diferenciado, com coisas do tema do Halloween. E é o interessante, né, que durante todo esse evento aí, né, tem um mutirão de limpeza, né, com os próprios participantes ali, então ele já te motiva, né, a galera não exagerar muito, né, porque depois todo mundo vai ajudar a limpar depois o estrago, entre aspas. Então é bem legal. Temos aí mais um seguindo a lista aí, que seria Ikebukuro Halloween Cosplay Fest. É que assim, nesse evento as pessoas têm uma... Eu falo ironicamente, né, que Halloween seria uma forma, né, de você se descansar de usar só cosplay. Então, no que acontece? Você acaba fazendo o quê? Se usando roupas de Halloween e não as roupas que você realmente está acostumado a usar. Porque lá em Ikebukuro eles geralmente usam bastante cosplay, né? Sim, né? Então, esse que é o detalhe, né? Eu falei ali porque, tipo, os japoneses já estão acostumados a fazer cosplay, né? Então Halloween não seria tanta diferença. Mas pra essa galera que leva a sério mesmo, fazer cosplay é totalmente diferente de se fantasiar pro Halloween, né? Tipo, eles usam esse termo, né? Tipo, você descansar de cosplay, né? Vou usar outra roupa aqui que não é aquele cosplay que a pessoa tá sempre fazendo nos eventos. É igual aquele racha que o pessoal geralmente fala, né? Ah, anime não é desenho. Isso, exatamente isso. É mais ou menos no mesmo patamar aí. Mas assim, lá em Ikebukuro, sempre é bom, eles sempre acham bom usar cosplay no Halloween. São 2 dias, você paga 1.000 ienes por dia. Você vai fazer cosplay, né? No caso, você vai se vestir de cosplay e você vai pousar para as fotos. Então, muita gente vai lá para tirar foto desses cosplays, entendeu? O que acontece? Lá eles não têm esse negócio de, ah, vamos usar roupa de Halloween. Não, eles vão de cosplay mesmo. Então, é um evento de cosplay. É bem difícil você achar, tipo, um cosplay, assim, voltado ao Halloween. Por mais que eles falam daquela forma de falar que é um descanso para cosplay em si, eles continuam usando os cosplays. Então, você vai ver muitas pessoas lá que seriam aquelas pessoas que... consertam props, seria tipo aqueles manequins de cosplay lá, então muitas vezes pessoas vão lá com roupa de cosplay, então levam manequins ou coisas de do tipo, né, pra fazer parte do cosplay dele. Então muitas pessoas que são profissionais nessa parte de arrumar cosplay, criação, etc, vão estar lá te ajudando ou arrumando seu cosplay, consertando alguma peça, etc. E nesse evento tem três atrações: o Yakode Halloween, tirar foto em família, todo mundo de cosplay. Pô, acho interessante isso aí, mano. Eu fico imaginando minha mãe fazendo cosplay. O outro é karaokê de cosplay. Ah, mas isso é bem comum hoje em dia. E por último, tem o braço de ferro de cosplay. Você tem que usar um cosplay e competir com os caras. Imagina que louco aqueles caras que vai de maid, tá ligado? Aqueles caras que vai de roupa de empregada doméstica, tá ligado? E ganha de todo mundo. Nossa, deve ser muito top, cara. Eu vou fazer isso. Bom, é isso, né? Tipo, esse evento, ele tem essa temática. É um evento de Halloween, mas... voltado pro cosplay mesmo. Voltado a cosplay. Acho que mais ou menos é isso, né? Esses são os eventos aí que a gente quis destacar, mas tem uma dezena aí, vários eventos de cosplay que rolaram nesse Halloween no Japão. Como a gente falou aqui, acho que deu pra entender bem como essa data cresceu, como essa data ganhou importância no Japão, se tornou uma data comercial importantíssima, assim, né? Novamente, não vai ter um apelo espiritual, né? Digamos assim, que tem o próprio Halloween, entre aspas, do Japão, que é o Obon. Mas é uma data bem legal pra galera se divertir, pra galera sair, pra galera ter de novo esse contato, né, com essas historinhas fantasmagóricas, casas assombradas, eventos. Então é bem legal, eu espero poder comemorar, tipo, tanto o Halloween americano, né, em solo americano, quanto ter um gostinho de como celebrar um Halloween no Japão, no... pegar essas diferenças, né, já que aqui no Brasil o Halloween é nulo, né, praticamente não existe. Seria legal se crescesse o Halloween aqui, viu? Eu acho bem interessante, acho vai. Acho que não, cara. Eu acho que seria muito tumulto, né? Também. Sim. Não sei. Eu acho que ia demorar muito pra popularizar. Evoluir, né? Ah, mas sei lá. Eu acho que é um evento super legal que, assim, tipo, eu sempre tive inveja do pessoal de fora que podem, né, aproveitar o evento de Halloween, porque... que é um evento muito legal, cara. Sim, sim. Tipo, não só pela parte de fantasiar, porque fantasiar é muito legal. Eu gosto pra caramba. Eu gostaria de fantasiar, assim. É legal, acho da hora. Mas, tipo... o fato de você sair, aproveitar com os amigos, sair, tipo, sabe? Você sair sem preocupação, bater de porta em porta, falar assim, ah, dou travessura. Ganhar aqueles docinhos, entupir os dentes de cárie. Sim, sim. É a época do ano favorita dos dentistas, né, cara? Que em geral contrai cáries lá, né? Come muito doce. Realmente, eu sinto falta também de não ter vivido isso na infância, né? Mas a gente cresce vendo os filmes americanos, né, os desenhos, e a gente nunca viu isso aqui, né? Que nem o Natal, neve no Natal, né, cara? Caraca, o Natal com neve deve ser show de bola, né? O verdadeiro Natal mesmo, né? Você ter o seu boneco de neve lá no quintal. Verdade. Então, deve ser bem maneiro. Mas eu acho que no geral é isso, né? Deu pra resumir bem, né? Falar como que é o Halloween no Japão. No post também vai ter vídeos, né? Pra vocês verem com imagens, né? Que é sempre complementar aí a uma hora da nossa voz aí. De imagens, como é o Halloween no Japão, como é festas de Halloween nas ruas de Tóquio. Então, confere lá no post esses vídeos. Novamente lembrando, né? Que esse mês de novembro é o último mês de Papo de Japa nesse ano, né? Então, tem episódio até a última semana de novembro. E aí, em dezembro, a gente faz uma pausa. Os recados de sempre. Não esqueça de mandar a sua mensagem, se inscrever aí no feed para você receber os nossos podcasts, né? Se você tá chegando agora, principalmente, né? Se é o primeiro episódio que você tá escutando, assine o feed aí para você receber todos os episódios toda semana. Curta a gente, siga a gente nas redes sociais para ficar ligado nas nossas novidades, né? Então, Facebook, Twitter, Instagram. Você que escuta a gente no iPhone, no iOS, né? A gente sempre pede para avaliar a gente aí no iTunes, no aplicativo de podcast, deixar as estrelinhas lá, porque ajuda bastante na divulgação do podcast. Pense com carinho na ideia de se tornar um apoiador do programa para nos ajudar a produzir o programa e a melhorar ele. Agradecer novamente todo mundo que nos escuta, nos baixa toda semana. É isso aí, a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, falou. Valeu, gente. Obrigadão aí. Valeu, pessoal.